a cigana. A cigana lê o meu destino. Eu sou negro, bola de escravo, por de boas escarcomante. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já de escolher, o mal me quer. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. E a necessidade de sortir a paz, eu realejo antes que eu serei feliz, sempre feliz. Como será amanhã? Responda quem puder. Ou irá me acontecer o meu destino? Será como Deus quer? Como será? Você ouvirá e acontecer.